Então, se não aparecem os seus fazeres, só aparecem as denúncias sobre eles. Então, como se bate sempre nessa tecla, acaba se passando, inclusive para pessoas boas, né? Tanto a classe média como para trabalhadores bons de outras áreas que não conhecem a realidade da favela, é se passando apenas a imagem de que na favela tem potencialmente criminosos e tem a ausência como se não tivesse quase nada. A favela tem uma riqueza de fazeres impressionantes, tanto no ramo da educação, preparando as pessoas para conseguirem boas escolas, no ramo da cultura, com uma diversidade impressionante de músicas, né? No ramo da habitação, com as pessoas construindo as próprias casas, resolvendo ou diminuindo um problema que o Estado não faz. E a gente começou a ver que muitas pessoas ficavam insatisfeitas com a forma como eram mostradas e a gente resolveu fazer essa escola. E literalmente investir na comunicação como um direito humano fundamental é você conseguir transformar uma realidade onde você literalmente tire, né, a máscara com a qual te pintaram para que você possa enxergar a própria beleza e a partir daí divulgue. Isso é fundado numa coisa, o direito de investigar a informação que se quer saber e de divulgá-la usando de todos os meios e sem que você sofra censura. É um direito que está escrito no artigo 19º da Declaração Universal do Direito do Homem. Então a gente passa a ter dois grandes direitos consagrados. Um é um direito que é o direito do jornalista informar. E o outro direito, que é o direito de cada um e de todas as pessoas buscarem a informação que desejam e divulgarem essa informação. Diante desses dois grandes direitos, um direito não pode ser censor do outro, né? E o direito que é o direito mais importante é o direito coletivo, né? É o direito maior, é o direito que atinge o número maior de pessoas, que é esse direito que todos têm de investigar a informação e de divulgar a informação. Ora, esse é um dos direitos mais burlados, inclusive pela própria legislação, né? A legislação, ao não querer algumas atividades jornalísticas exercidas por comunicadores populares, ela impede uma parte imensa da população de ter acesso à comunicação e de ter acesso a receber a comunicação que elas buscam saber, as informações que elas desejam saber. Como é que isso está ligado à beleza? Na verdade, numa análise muito simples, a história da procriação do mundo, né, ela foi feita em cima de belezas, e independente das classes, né? Uma pessoa filha de classes mais abastadas, né? Filha de um industrial, de um comerciante, de um fazendeiro, aquela menina olha para algum rapaz, acha ele bonito, vê beleza, passa a conhecer um pouco mais as suas belezas interiores e a partir daí vai ter um relacionamento que pode seguir em frente ou não, mas que normalmente com algum vai dar na procriação. Na classe média também, né? O garoto da classe média gosta de alguém, conhece mais, vê mais belezas e vai procriar, vai ficar, né? Vai casar ou não, mas enfim. E nas classes menos abastadas é exatamente a mesma coisa. As pessoas sentem a mesma identificação de beleza, né? Se juntam, vão viver juntos, vão procriar e assim a gente vai ter, tem na história do mundo o processo de procriação sendo feito em cima da beleza. A beleza dos fazeres, a beleza interior e a beleza física. Ora, se a história da procriação é feita em cima da beleza, por que que a divulgação tem que obstruir as belezas, né? Então a gente tem batido muito que, além das denúncias, né, é sumamente importante a gente colocar os fazeres, né? Explicar, divulgar tudo que se faz, né? E tudo que é feito dentro das populações de favela, dentro das populações de trabalhadores rurais, das populações ribeirinhas, as populações quilombolas, as populações indígenas, né? As populações de pessoas que lutam por moradias. E se isso a gente consegue ampliar esse leque, a gente começa a quebrar a informação única, quebrar a história única, né? Ninguém no mundo tem uma só história, né? Nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, nenhum Estado e nenhum país. E é justamente em cima de histórias únicas que se justificam massacres, como o massacre que sofre a Biafra, os massacres que sofrem os trabalhadores brasileiros nas suas diversas e diversificadas realidades em que vivem e que se justifica a manutenção de propostas de governo que muitas vezes mascaradas ao atendimento das populações mais necessitadas, elas acabam servindo às populações mais ricas através dos seus representantes, principalmente do comércio, da indústria, né, e do latifúndio.